Rockside. Salve, salve galera, aqui é o Bruno do Rockside.com e eu só digo, ó quão bom e quão suave é. Aqui é o Dirley e o Bruno ficou sem pin. Boa. E aí galera, aqui é o Mulim e o Bruno me tirou do meu dedo de Vision pra gravar esse podcast agora. Boa galera. Então rapaziada, esse aqui, nós estamos aqui hoje com um tema interessantíssimo, que foi até um e-mail do próprio Dirley sugerindo essa ideia. E como é um tema super interessante, pouca gente conhece, então eu achei uma necessidade de fazer um podcast sobre esse tema, que é a Ordem Demolay, né? A gente falou aqui, não explicou o que era, né? Nós vamos falar hoje sobre a Ordem Demolay, nós vamos contar alguns detalhes. Hoje você vai tirar suas dúvidas sobre essa ordem de jovens aí. Então, Dirley, pra gente começar, eu acho que seria legal você contar uma história da origem, né? E depois a gente vai entrando, fazendo as perguntas. O que você acha? Pode ser. Vamos lá. A Ordem Demolay, ela é a maior organização juvenil do mundo, de fins filosóficos, filantrópicos e sem fins lucrativos. Já tendo iniciado, né, na sua origem, mais de 2 milhões e meio de jovens no mundo inteiro. A Ordem Demolay, ela trabalha alicerçada na máxima de que, educando o jovem, estaremos nos eximindo da tarefa de ter que castigar o adulto. A nossa ordem, ela foi fundada em 18 de março de 1919, em Kansas City, em Missouri, nos Estados Unidos. E ela tem como objetivo, né, formar jovens de 12 a 21 anos de idade, melhores cidadãos e líderes, através do desenvolvimento e fortalecimento da personalidade, enfatizando virtudes indispensáveis, né, para boa conduta social. E a nossa ordem, cara, ao contrário de que muitas pessoas pensam, nós não somos como uma instituição maçônica juvenil, tá? Nós somos mais unificada e dirigida por maçons, né? Nós somos organizadas em nossa origem como o Supremo Conselho da Ordem Demolay, entendeu? Isso é legal, que ela é uma ordem, uma instituição paramaçônica, né? Ela Sim. tem participação de maçons, mas não tem uma relação direta com a ordem da maçonaria, né? Exatamente. E tem um negócio legal, Dirley, que assim, que a gente pode, acho que você melhor do que ninguém pode contar, que eu sei que o nome da Ordem Demolay deriva do nome do Jacques Demolay, né? Exatamente. Que é o último grão-mestre dos Templários, né? Isso aí. O nome, na realidade, foi escolhido pelos jovens. Bom, lá muito tempo atrás, na fundação da Ordem Demolay, foi escolhido entre os membros, né, um nome, né? Qual seria o nome da ordem? E chegou à conclusão que a ordem seria inspirada na vida e morte de Jacques Demolay, que foi o 23º e último grão-mestre da Ordem dos Templários. Ele foi sentenciado à morte, à fogueira, né, por contestar falsas acusações e prática de heresia, de acordo com a igreja. Mas na realidade, ele preferiu a morte do que trair seus amigos e irmãos de ordem. Então a Ordem Demolay usou ele, inspirou ele, a vida dele, para dar esse nome, para mostrar aos Demolays, né, que nós não podemos trair uns outros. O Jacques Demolay é basicamente essa inspiração na ordem. E ele foi morto, né? Até a lenda da sexta-feira 13 deriva do dia da morte dele, né? Isso aí. A sexta-feira 13 foi o dia que ele foi sentenciado. Foi o dia que ele foi preso, né? E foi dado como sexta-feira 13 o dia do azar. Foi onde Felipe o Belo mandou prender todos os cavaleiros da Ordem dos Templários. Agora, Ramon, dá uma ajuda aí pra gente aí. Conta aí essa parte aí de... A parte técnica, né? Que nós estamos falando aqui da história, mas tem os fatos envolvidos, né? Os templários. Fala um pouco aí pra gente aí. Então, só uma pergunta. Jackson de Molay virou o Jason depois? Então, né, a indústria de filmes, né, de terror gostaram muito, né? Mas aí, conta pra nós aí, Ramon, uma parte de... Bom, cabe... Eu quero fazer algumas considerações aqui antes de falar dos templários, que essa questão das heresias, né, e da correção, digamos assim, da Igreja Católica, com esse tipo de castigo, digamos assim, ele é um princípio da Igreja Católica medieval, né? Eu, quando eu trabalho com alguns alunos meus, sabe, sobre a questão da Idade Média, eu já percebi que muitos se utilizam, né, desses fatos. Eles aprendem a se utilizar de fatos da Idade Média, sabe, para poder criticar a Igreja Católica, sabe, por esses motivos. E cabe ressaltar o que aqui a gente vai dizer aqui sobre a Igreja Católica na Idade Média, nesse caso, nesse momento, ela é voltada a uma igreja que ela é medieval. Hoje nós temos uma Igreja Católica completamente reformada. Não é a mesma igreja, né? Tanto é que a própria Igreja Católica pediu perdão, né, pelos atos cometidos na Idade Média, durante aí o papado do João Paulo II. É boa, boa colocação isso aí. Tá bem. Sim, realmente, porque isso aconteceu em 18 de março de 1314, né? Foi... Há muito tempo. Durante a Baixa Idade Média. Tem um contexto político interessante nessa atitude aí, né? Realmente. Tem todo o interesse, né, do rei Felipe IV, né, mais conhecido como Felipe o Belo, e o Papa Clemente V. É interessante a gente notar que os Cavaleiros Templários, na época, né, eles eram uma ordem, né, que... Eles serviam para conquistar terras à igreja, mas eles tomaram um caminho diversificado, até porque justamente aí, nesse século aí da morte do de Molay aí, nós já estamos passando pela Baixa Idade Média, onde a burguesia ela já tem um papel econômico bem interessante, né? Então os Cavaleiros Templários eles também foram assim, fortes comerciantes, principalmente de codimentos do Oriente, que eles traziam para a Europa, né? Então, cabe ressaltar que existem vários âmbitos quando a gente vai estudar a Idade Média, principalmente porque a Baixa Idade Média ela tomou um caminho econômico que já caminhou para essa ascensão da burguesia na sociedade atual. Sim, mas na realidade, essa troca de como é que eu falo, a instrução da Ordem dos Templários foi por quê? Porque os Templários eles tinham de acordo as cruzadas, eles meio que se uniam em cruzadas. Como você falou da burguesia, os Templários não eram diferentes. Os Templários eram compostos por maioria de filhos de reis, filhos de burgueses, e por isso a Ordem Templária ela tinha muito poder, porque ela tinha muita influência de pessoas fortes no influência mundo. Influência política mesmo. Ela começou assim, bem humilde, né? Ela não tinha financiamento, ela só tinha muitos desses que se tornaram membros do Templário foram muito com a promessa de que iam conseguir terras fora da Europa, né? Na verdade, é reconquistar a Terra Santa, né? O principal papel da Ordem Templária, que eles são os cavaleiros que protegiam o Templo de Salomão. Isso. O papel deles era proteger o Templo de Salomão, a cidade sagrada, e a passagem dos fiéis. Isso. Né? Era o principal papel deles. Oficialmente eles foram com esse intuito, né? Sim. Mas com o passar dos tempos desvirtuando, porque foi perdida a Terra Santa, e foi mudando o objetivo, que a Ordem dos Templários, eles tinham os hospitaleiros, que eram encarregados dos hospitais, eles tinham todo o setor financeiro. Hoje a gente tem um sistema bancário que foi implementado pela Ordem dos Templários. Exato. Eles que tinham o sistema de banco, tinha toda essa parte econômica. Então, isso ela foi crescendo por ser organizada, né? Sim, organizada e unida, né? Exato, exato. Bruno, só a título de curiosidade, existem vertentes historiográficas que estudam o início da globalização lá pelas cruzadas. Faz sentido. Faz, até faz em certos aspectos, em outros nem tanto. Mas, por exemplo, esses historiadores, eles defendem de que as grandes navegações não deixavam de ser cruzadas por esse ponto de vista econômico. Uhum. Porque você tinha aí o eixo religioso, né, e o comércio envolvido. Ou seja, você levava a religião cristã para um povo que não conhecia, seja no Oriente ou seja nas Américas, seja de navio ou seja em grandes cruzadas, seja em caravelas, né? Mas você tinha, quando você tem esse ponto econômico envolvido, você tem basicamente os mesmos objetivos, tanto das cruzadas, né? Essas cruzadas que traziam também produtos do Oriente, quanto nas grandes navegações. Basicamente, eles tinham o mesmo objetivo. Eu costumo até fazer uma piada, porque eu falo assim, que eu acredito que existe vida no universo, isso, já vi equações até que provam isso. É claro que não tem nenhuma prova assim, contundente, mas eu costumo brincar falando que... O cara fala, mas por que um alienígena ia querer sair de um outro planeta longínquo para vir para a Terra e coisa e tal? Eu falei, pelo mesmo motivo que os caras da Europa quiseram sair da Europa também. Eles estavam atrás de ou propriedade ou de ouro. Né? Imagina só, se a gente vivesse aqui na Terra hoje e descobrisse que em Marte tem a maior jazida de ouro do sistema solar, amanhã, cara, tinha gente fazendo nave pra ir lá em Marte buscar esse ouro. Não seria exatamente dessa forma, porque o princípio de busca do ouro, ele funciona muito bem na Idade Moderna, né, a partir do metalismo, que é a busca de ouro em colônias, né, que eram dominadas pelas metrópoles. Atualmente você tem um sistema econômico que está desvinculado da quantidade de ouro que cada país tem, né? Hoje você tem muita especulação, mas acredito que quando você tem acesso ao desconhecido hoje, eu acho que isso é o grande ouro, né? Que é um conhecimento de algo que não é conhecido. Não precisa nem ter ouro lá em Marte, mas já existem expedições para Marte pelo simples fato de ser um local completamente desconhecido que deve ser estudado. Né? Então hoje quem tem o conhecimento é quem tem poder, né? Isso aí, cara. Mas voltando aí, onde nós estamos... Bruno, agora eu quero fazer uma pergunta aos dois, porque a maçonaria, ela é algo assim que é um mistério para quem está de fora, né? Eu também tenho essas curiosidades que todos têm, não sou diferente de ninguém, né? Em alguns locais a gente vê que os templários, eles atualmente, eles são a maçonaria, em outros não, a gente vê que a maçonaria ela surge de alguns dissidentes dos templários. Eu queria saber ao certo qual é a relação da maçonaria, tá bem, com os templários. Olha, cara, essa é pra você, hein, Bruno. Imaginei que fosse ter alguma coisa assim. Mas o que acontece, né? A gente for falar da questão histórica, né? A gente acha uma relação direta lá na Escócia. Eu não sei assim te dar as datas, entendeu? Que eu só guardo os fatos, né? Não precisa. A gente existia a maçonaria durante a Idade Média como uma ordem, uma fraternidade de pedreiros, né? Por quê? O que tem de especial isso? Naquela época, as pessoas eram propriedade dos nobres, né? Então você, por exemplo, você não poderia sair, se você fosse, por exemplo, eu sou um historiador, o rei não ia deixar você sair do reino, você era um recurso dele, né? Agora, os pedreiros não. Os pedreiros, eles eram era mão de obra escassa. Então, eles tinham essa liberdade, tipo, olha, eu vou fazer um trabalho aqui, ficar uma década fazendo essa catedral, e depois eu vou para outro lugar da Europa. Eles tinham esse trânsito, esse trâmite, né? Então, começou a se formar essas maçonarias de pedreiro, essas ordens de pedreiros, né? Que existia já dentro da Europa. E num dado momento começou a perseguição dos templários. E vamos lembrar quem que são os principais financiadores das catedrais. Eram os templários, né? Então a maçonaria já tinha uma relação muito estreita, a ordem de pedreiros maçônicos, né, com os templários. Já tinha uma ligação muito estreita, né? Então daquele momento em diante foi se misturando uma coisa com a outra. E quando você vê os templários começando a ser perseguidos, né, caçados de morte e tudo, qual que seria a coisa mais lógica? Isso eu estou falando especulação, né? Não estou falando que é um fato. Porque a gente sabe que os templários, do dia para a noite, se perdeu todas as informações que tinha. Mas a gente não acredita que sumiram os templários, né? Porque muitos países da Europa não perseguiram. A perseguição mais intensa foi na França, né, como o Dirley falou. E basicamente era o interesse do Papa e do rei na época, porque ambos eram credores. Aqui eu cometi um equívoco. Não eram credores. A igreja e o rei deviam muito dinheiro aos templários. Dos templários, né? Então eles combinaram, tipo assim, se a gente se livrar do templário, a gente se livra das dívidas. E a gente se livra da ordem que tem mais poder do que nós dois, né? Aí falou, é verdade, vamos acabar com eles. Mas eles não acabaram de verdade. E tem uma curiosidade, que a Suíça era um país praticamente agrário. A partir do momento que começou a Península Ibérica também. A partir do momento que começou a perseguição dos templários, a Suíça virou uma potência. Do dia para a noite a Suíça virou uma potência. E começou também a crescer a Península Ibérica, né? Então a gente acredita que naquele momento que começou a perseguição dos templários, a maçonaria virou a casa do templário, entendeu? E tem muito indício na Escócia, que foram onde os últimos templários oficialmente declarados deixaram obras e catedrais com simbologia que dá a entender que eles... meio que deixaram o legado deles para os templários. Pode ser que até exista até hoje a ordem templária, né? Mas eu acredito que ela misturou com a maçonaria mesmo. Mas o que eu estou falando é uma especulação, né? Não é oficial, né? É, porque eu vejo que em alguns locais que eu leio, a maçonaria ela é a ordem de cavaleiros templários. Em outro, eu vejo que, na verdade, ela é uma ordem surgida de dissidentes dos templários. É. Sabe? Então, não é a mesma coisa, né? É quase que igual, né, cara? Como se o cara não tem mais... tipo assim, eu não posso mais usar a minha ordem. Mas eu tenho uma ordem aqui, que já me acompanha. É tipo meu... Simplesmente eu vou dizer que agora eu sou maçom, né? Eu acho que em algum momento... elas duas se fundiram, entendeu? Eu acho que é isso aí que aconteceu, mas é como nós estamos falando, a especulação, né? Hoje eu acho que não existe um meio de você provar, pelo menos de certo ponto, mas como o Bruno falou, teve uma descendência muito grande dos templários, e a Escócia foi um país que mais recebeu, na realidade, os templários, né? Exato. Aonde eles ficaram longe da perseguição, né? Sim, e onde tem fortes laços da maçonaria, né? Também. Tem muita evidência nos templos lá construídos de simbologia templária e simbologia maçônica. Então, num templo, tipo que ficou a mensagem, né? Olha, esse templo aqui, gente, é para mostrar que nós estamos... unidos, né? Nós não somos mais duas coisas, somos uma coisa só. E vamos continuar tem muito segredo, né, cara, que falta desvendar, né, sobre se os templários chegaram nas Américas. Tem várias teorias aí, cara. Existem os famosos segredos maçônicos. É. Mas, enfim, eu tenho mais perguntas a fazer. Pode mandar, ué. Isso Mas aí. Agora é sobre a própria Demolay, certo? Ah. A própria ordem. Que antes de eu entrar sobre as questões do que se faz hoje, qual é o papel da Demolay no mundo atual, eu gostaria de saber sobre questões assim mais ligadas à forma com que a Demolay trata o pensamento, digamos assim. E eu queria saber se a Demolay ela é uma ordem que ela não necessita de uma religião, ou se ela tem vínculo com alguma religião, ou se ela funciona enquanto uma religião. Ok, uma boa pergunta. Então, a Ordem Demolay, ela tem um quesito mínimo para você ingressar nela, que é ter entre 12 anos e 21 anos incompletos. Droga, não posso mais entrar. Eu achei que você poderia. Tem que ser uma pessoa de forte caráter e ética. Droga, não posso entrar. Ser indicado por um Demolay ou um maçom. E a mais importante de todas é crer firmemente em um ser superior, independente de qualquer religião. Então, hoje, para você se interessar, você querer entrar na ordem, você tem que pelo menos crer em algum deus, independente da sua religião. Mas dentro de nossas reuniões, dentro da Ordem Demolay, nós não exaltamos nenhum deus e nós apenas respeitamos, né, o direito de todo mundo ter sua religião, acreditar na sua religião, ter seu deus, e é o principal, nossa característica é ter uma crença. Ok, você fala em acreditar em um ser superior, dá a entender que a religião tem que ser monoteísta? Não, não é monoteísta. Olha só, hoje na Ordem Demolay nós temos irmãos de várias religiões. Eu posso falar com você que eu sou espírita, tenho irmãos católicos, tenho irmãos que frequentam Umbanda, tenho irmãos que são... Eu não sei nem o nome da religião, Bafomé, aquela religião. Tenho irmãos que são evangélicos. Isso daí é, né? Essa tem religião, uma variedade. Deixa eu só fazer um parênteses nessa religião sobre Bafomé. Isso aí é um embuste, cara. Que criaram. Isso é um problema muito sério pra maçonaria, cara. Sim. Isso aí foi uma criação, cara, maldosa. Pra vender livro, cara. Que é terrível. A própria maçonaria, a maioria dos maçons não sabe de onde surgiu esse negócio. Eu procurei saber. Mas não vamos entrar em polêmica, não, que... Não, tudo bem. Então, o Dirley, certo? Você pode, então eu posso considerar a Ordem Demolay como uma instituição laica. Sim, nós não temos religião oficial. Nós apenas pedimos que nossos membros creem em algum deus. Não pode ser ateu. Para entrar na ordem você não pode ser ateu. Você tem que crer em um deus. Mas nós não veneramos nossas reuniões nenhum tipo de deus, nem religião. Ok. Não tem contato, não é uma ordem, rapaz, religiosa. A ordem não é pra mim mesmo, hein? Não é uma ordem religiosa, entendeu? Mas não é uma... Exige que você tenha a crença em algo superior. É. Ok. Eu prestei bastante atenção no que o Dirley falou inicialmente, que um dos caminhos, né, seria sobre a questão da educação dos jovens, né, para não... Agora não é nenhuma pergunta, tá bem? É até uma observação. Você pode me cortar, tá ok, Dirley? Não, tranquilo. Se eu tô falando besteira aqui. Mas tem um livro que eu gosto demais, que é do Bertrand Russell, que se chama História do Pensamento Ocidental, que é um livro fantástico, que ele teoriza o pensamento ocidental, e até o momento a gente só falou sobre o Ocidente, né? Que essa ordem ela surgiu no Ocidente, na Europa, juntamente com os templários aí, e ele teoriza o pensamento ocidental como algo surgido do pensamento grego antigo, né, e o pensamento cristão. Tanto é que atualmente a nossa política, as nossas legislações dos países ocidentais no geral são legislações e políticas baseadas no pensamento cristão, em uma sociedade cristã, independente se ela seja laica ou não. Por quê? Porque nós temos cunhados em nossa sociedade preceitos cristãos. Certo? Correto? Isso aí. Vamos lá. E nós temos, por exemplo, o Ocidente não aceita a poligamia. É um preceito cristão. E eu percebi que, apesar de ser laico, né, a Ordem de Molay, ela não, pelo que você me falou, ela não escapa muito disso sobre a questão do pensamento ocidental, porque ela tem esse caminho também do pensamento. Por exemplo, os provérbios, aqui, 22, versículo 6, ele diz o seguinte, na Bíblia, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Que é exatamente o princípio que o Dirley falou aí sobre a questão da ordem. Então é bem interessante a gente ressaltar sobre esse aporte cultural do pensamento que as instituições trazem consigo, em seu seio, a sua história, né? É bem interessante a gente notar isso. Uhum. É interessante. Você terminou que eu queria perguntar também. Não, tudo bem, foi só uma observação. Eu direi, fala pra gente mais ou menos a estrutura da. O que você puder falar, né? Uhum. Do funcionamento. Segue qual potência, como é que funciona, quando entra. A ordem de Molay é uma ordem iniciática. Então você tem que ser iniciado na ordem. Após você ser iniciado na ordem. Mas antes disso aí, você conta pra gente assim, você tem a grande, como é que é mesmo, da sua potência? Tem duas, né? Ah, sim, existem duas hoje no Brasil. É o que eu sou filiado hoje, sou membro do Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil, né? Que é o primeiro, né? Primeiro Supremo. Antigo, né? É o primaz do Brasil, né? E tem, né, o outro Supremo, que é Supremo Conselho da Ordem de Molay para a República Federativa do Brasil. Que é o outro Supremo, que é o mais novo, né? Que tá aí com a gente. Isso, aí você pertence, conta aí agora da eu onde você... Eu pertenço ao SCODB, que é o Supremo Conselho da Ordem de Molay para o Brasil. Isso, aí continua o que você tava falando, como é que faz para entrar, quando então, entra... Então, é uma ordem iniciática, né? Você deve ser indicado por um de Molay ou por um maçom. Para você poder iniciar, você deve ter os requisitos mínimos para você estar iniciando. Bom, após iniciado, você vai ser o iniciático, né? Você tem um período sendo iniciático até você virar realmente o de Molay, né? Tem outra questão que você vira de Molay. E dentro da ordem de Molay, nós trabalhamos com graus. Você é o grau iniciático, então o grau 2 que é o de Molay. Você tem outros graus, que é na cavalaria. Nós temos hoje, representa um pouco da Ordem dos Templários, e após os 21 anos você tem a organização Alumni, que é para os sêniors, que você quando faz 21 anos você vira um sênior, daí você ingressa automaticamente na de Molay Alumni, Associação de Molay Alumni, que é uma ordem também separada da Ordem de Molay, que é só para de Molay sênior, acima de 21 anos, que já ajuda mais na parte profissional, e faculdade, toda essa questão entre os demolês que já passaram dos 21 anos. Uhum. É interessante, né, cara? Eu não sabia que tinha essa parte de... que tinha continuidade, né? Sim, tem continuidade. Assim, não é tão... não é igual, né? Você ser um demolê ativo, né? Mas ela não exige reuniões como um demolê ativo tem... É mais uma questão de auxílio entre os irmãos para não se perderem, né? Que na maioridade, depois você faz 21 anos, tinha muita dissidência, né? Se fazia 21 anos e meio que largava um pouco a ordem por causa dos estudos, trabalho. Uhum. E a Associação de Molay Alumni veio para isso, para unir mais os irmãos que fizeram 21 anos, que mesmo estão trabalhando, estudando, ainda continuam unidos, fazendo reuniões, entendeu? Confraternização, um ajudando o outro de alguma forma. Que esse é o objetivo da Ordem de Molay. Interessante, né, cara? Tem muitos detalhes, né, cara, que a gente... mesmo eu sendo maçom, não é do meu conhecimento, que eu tenho pouco, né? Eu tô devendo uma visita lá pra vocês. Tá devendo. Vocês estão se reunindo atualmente aonde, Hino? Então, hoje nós estamos em Taucara. Hoje tem vários. Hoje na nossa região, graças a Deus, estamos aí em Taucara, Miracema, Itaperuna. E agora em São Fidélis, dia 16, vamos estar instalando mais um capítulo em São Fidélis. Mas em Taucara nós nos reunimos aos domingos, às 10 horas da manhã. Beleza, cara. E são, as reuniões são, são nas lojas maçônicas, né? Sim, exatamente. As reuniões são em lojas maçônicas. Nós usamos o espaço maçônico para as nossas reuniões. Em todos esses lugares aí, né? Sim, exatamente. Hoje, para ter um capítulo Demolei, tem que ter uma loja maçônica para patrocinar. Ah, então é obrigatório a reunião ser mesmo numa loja maçônica, né? É obrigatório, porque uma reunião você tem que ter um local apropriado para você ter a liturgia, toda essa questão. E hoje a loja maçônica já nos oferece tudo isso. Além de o patrocínio que a gente fala é os gastos com luz. Não. Entendeu? São os gastos básicos que a loja maçônica patrocina para nosso capítulo. Seria complicado, né, também a ordem já, assim, de jovens, né, ter essa... Mas eu acredito que em alguns lugares daí do Brasil que deve ter as próprias lojas dos demolês, né? Sim, tem sim. Tem até no Paraná, tem um próprio capítulo, tem sua sede própria. No Rio de Janeiro e Volta Redonda, Milton Cunha tem a própria sala capitular, entendeu? O Supremo Conselho tem também alguma... Sim, o Supremo Conselho ele fica no Rio de Janeiro, na Rua México. Ele tem um escritório lá, onde é bem grande. Tem a loja Demolei, se encontra lá, e todo o escritório do Supremo Conselho. Uhum. Vocês costumam ir lá no Rio? Tem evento lá? Olha, no Rio de Janeiro é mais quando tem convocação, porque existem convocações para votações de... sobre o estatuto estadual, mas é mais pelo grande capítulo do Rio de Janeiro. São votações a nível estadual. As votações nível nacional são feitas no CENOD, que é um Congresso Nacional da Ordem Demolei. Legal, cara. Entendeu? Que é da Ordem Demolei, é votações a nível nacional que possam mudar o nosso regimento, são votadas nos congressos, que eles não são fixos em um lugar. Cada ano é um local do Brasil. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, um pouquinho mais polêmica, né? Uhum. A maçonaria, agora nós estamos vivendo uma crise no país aí, uma crise de, principalmente política, né? Uhum. E que acaba jogando a economia na jogada, é um negócio complicado. A maçonaria já foi uma ordem política, né? Associada muito à política e movimento político. Você está fazendo a pergunta que eu iria fazer agora. Então pergunta do seu jeito aí, que eu ia perguntar. Eu gostaria de saber como é que, como a, nesse contexto político, né, como a ordem, a própria maçonaria ou a Demolei mesmo, ela age nesse sentido enquanto uma organização mesmo, sabe? Ou se ela é uma organização estéril, voltada apenas para os seus membros, e a filantropia, ela passa em atitudes desses membros. Ou ela tem um papel assim, da ordem mesmo, do grupo, dentro do contexto político, no cenário político. Resumindo a pergunta dele, se a gente está querendo dominar o mundo, entendeu? Não, de forma alguma, não é isso. Não, não é isso, é porque hoje eu percebo que, principalmente nas cidades de interior, como a gente reside aqui, né? Por exemplo, você vai a uma Câmara de vereadores, você não tem força sozinho, mas se você for uma organização jurídica, sabe? Se você for uma organização ela é oficial dentro desse município, você tem mais força enquanto grupo, porque você tem uma visibilidade jurídica, sabe? Então as próprias religiões também, por exemplo, a própria Igreja Católica, ela tem as suas intervenções no meio político, os evangélicos também. Então eu queria saber sobre a Demolei, sobre a maçonaria também, enquanto ordens, quais são assim, de que forma elas agem nesse contexto, se é que elas agem. Eu vou responder primeiro, Arma, que eu já estava falando. Pode ir lá. Delay, e você continua, que eu ia perguntar também, né? Mas ficou melhor a pergunta do Ramon. Porque é legal a gente primeiro falar, que assim, muita gente fala, ah, a maçonaria quer dominar o mundo, que são os Illuminati. É, não, não tem nada a ver com isso. Nem gasguei com a água aqui. Tem nada a ver com isso, entendeu? É, a maçonaria já foi uma ordem muito influente na política e no rumo do país. No país não, do mundo, né? Assim, todas as grandes revoluções positivas, todas têm a participação da maçonaria. É, isso daí realmente, na Revolução Francesa, na Revolução dos Estados Unidos, em outros lugares, aí, né, no próprio Brasil. O Brasil teve uma influência muito grande da maçonaria. Basicamente, o destino do país era decidido na maçonaria. Né? Os seus grandes membros eram membros também da política nacional. Né? Hoje, a maçonaria e as igrejas, as instituições em geral, seguem uma tendência de não se envolver com isso. Entendeu? Isso é uma tendência. Né? Ainda tem muita igreja, como algumas aí famosas aí, que tem programa de TV, canal, muito ainda influenciando a política. Ainda tem bancada política. Exato. Isso não precisa daí... nem do canal de TV. Tem bancada política. Elas agem, sim, nesse cenário político e muito forte, cara. Isso, mas pra gente não ter muita polêmica, a gente sabe o que é, a gente sabe até de quem nós estamos falando. Mas o que o racionalismo prova a respeito dessa intervenção? Ele prova que uma instituição religiosa que começa a influenciar a política se condena à destruição, porque são duas coisas que não dá para conciliar. A religião não é uma coisa ligada ao racionalismo. E a política, ela só continua se ela for ligada ao racionalismo. Ela não consegue, se a política for um troço sem pé nem cabeça, ela destrói o país, porque é um troço técnico demais, é muita gente envolvida. Só o que é racional sobrevive. E a igreja, ela é uma coisa religiosa, ela tem a religação com Deus, né? Essa que é a proposta da religião, não tem nada nem a ver com política. Então, tanto a igreja quanto a maçonaria, eles entenderam essa tendência de não querer se envolver. Mas é como eu disse, no passado era muito influente a maçonaria, né? E agora atualmente não. A maçonaria não se envolve, apesar dela não proibir, porque o princípio maçônico é da liberdade. Então como é que você vai pregar a liberdade e não deixar o maçom ser livre para expressar? Ele pode, na política, falar o que ele quiser. Inclusive, tem vários movimentos aí políticos com participação da maçonaria, né? É só nesses casos, né, de igual nós estamos vivendo hoje aí, né, que são casos extremos, né, que ainda tem essa coisa aí. Mas o Dirley pode falar agora da parte do Demolay, né, Dirley? É, vamos lá então. A Demolay, ela tem um princípio que é muito parecido com o da maçonaria, que é liberdade de expressão. Hoje, a ordem de Demolay em si, ela não tem bandeira partidária e não tem um lado político. Ela é partidária e não se envolve em temas políticos. Porém, os irmãos da ordem de Demolay, eles são livres para dar suas opiniões, expressões, escolher seu lado na política. Isso é imprescindível. Mas tem uma questão. Eu posso defender minha opinião política não envolvendo o nome da ordem, que é o principal. Porque a Ordem de Demolay não tem bandeira partidária. E não se envolve, porque nós somos uma organização filantrópica. Nosso principal objetivo é filantropia. Como aqui na minha cidade, em Taucara, nós temos alguns projetos. Nós temos até uma boa ligação com a igreja. Nós participamos de alguns projetos, por exemplo... Teve uma última festa de uma capela da Igreja Católica que nós estivemos presentes, ajudamos, servindo quentinha, refrigerante. Nós temos muitos projetos em asilos aqui em Taucara, a gente costuma ir nos asilos, passar a tarde, levar um lanche, tocar violão, e arrecadação de roupa para doação, alimentos. Nosso objetivo é esse, é suprir essa parte filantrópica e ajudar o próximo. Essa questão política, a Ordem Demolay não se envolve. Então é bem parecido mesmo com a maçonaria, né? Nesse ponto, né? Sim, nesse ponto, sim. E é legal, assim, a gente falar sobre essa questão da liberdade, porque é uma coisa que, o pouco que eu sei de história e sei de maçonaria, eu vejo que é um legado da maçonaria para a humanidade, porque Eu costumo dar um exemplo do George Washington, né, que era um lutou pela guerra civil lá do lado dos que queriam a liberdade, mas ele era um escravocrata, não é, Ramon? O George Washington tinha escravo e era um cara que lutava pela liberdade. Então, na cabeça dele, ele tinha esse entendimento de tipo assim, eu vou apoiar essa causa e quando todo mundo bater o pé, que é assim que vai ser, eu vou seguir. Até um último minuto ele ainda era já proprietário de escravo. No dia que ele assinou que ele era a favor da liberdade e da alforria dos escravos, ele seguiu essa proposição, né? Isso é um troço legal, que evita os conflitos, né? Você tem sua opinião, mas se você concordou com aquele grupo, a gente conversou, cada um expôs, provavelmente ele deve ter tentado convencer todo mundo de que era legal manter a escravidão, né? Tinha um monte de escravo, tinha terra. Só que ele era minoria e falou assim, ó, infelizmente eu vou ter que acompanhar. Mas o problema lá é que o Norte, ele não era interessante para o Norte dos Estados Unidos manter a escravidão no Sul, porque para o liberalismo que o Norte estava começando a trilhar, você tem o escravo, né, enquanto um sujeito, um indivíduo que não serve para o liberalismo. Não é porque o George Washington ou os nortistas eram bonzinhos e queriam libertar os escravos porque eles viram o ser humano no negro. Pelo contrário, é porque o escravo não tem poder aquisitivo e ele não é consumidor, logo ele não pertence à lógica da dinâmica do capitalista que o Norte gostaria de trilhar, né? Que estava trilhando. E aqui, aquela expansão territorial e nesses trilhos liberais dependia também da população do Sul. Por isso você tem essa guerra de secessão. É, também. Mas é que eu digo assim, como ele aceitou, né? Porque para ele era péssimo, né? Abrir mão de todos os escravos. Será que ela era péssimo? Ele era um grande político. Será que ele não receberia muito mais vantagem quando o Sul não fosse escravista e ele fosse um sujeito extremamente poderoso no Norte? Pode não ser. Eu tô pensando, né, de um jeito, mas eu não sei, né, o que passou na cabeça dele. Pode ser muito dinheiro para um fazendeiro em um pequeno local ou um local mediano dentro do Sul dos Estados Unidos, entendeu? Mas imagina um político do Norte frente a um fazendeiro do Sul. É uma coisa a se pensar. Será que largar os escravos para ele não era uma coisa que seria muito boa para ele? Pode ser, né, cara? Eu não tinha pensado nisso, não. Ele era um cara, uma figuraça, né, o George Washington, né, cara? Ele tem eu li no livro do Dan Brown falando que ele tem um quadro dele de apoteose, cara, não sei se é na biblioteca lá dos Estados Unidos, aquela principal lá, que é um troço muito doido, apoteose, né, retratando ele como um deus, né, como se fosse um deus grego, né? Sendo transformando de homem em Deus, né, cara? Pô, o cara é muito vaidoso, né? No mínimo. Eu tenho umas críticas bem contundentes a fazer sobre esse período da história, mas não cabe aqui esse podcast, quem sabe. Então, o que nós queremos saber mais aí? Já perguntamos sobre a estrutura, né? Então, eu fiquei surpreso aqui que a ordem é daqui da região, né? Pra mim era um cara de fora, porque eu não conheço o Girley, né? O Bruno me trouxe aqui de surpresa hoje, jogou igual um... Joguei na arena. Vamos fazer um podcast sobre algo que você nunca ouviu falar. Beleza, vamos fazer, não tem problema nenhum. Mas, eu já fiquei surpreso porque de início eu achei que o Disney fosse de uma região metropolitana daqui do Rio, mas não, é aqui de tal cara, né? Então. Não, pra você ter uma noção, a ordem demolei brasileira, hoje a gente conta com mais de 200 mil jovens no Brasil inteiro. Caramba, que coisa. E é algo que, sinceramente, eu nunca ouvi falar e garanto que muita gente nunca ouviu falar também, né? Porque a ordem demolei é uma ordem discreta. De certa forma, nós não temos muita divulgação em mídias sociais, até por ter ainda um pouco de resistência da população em geral, por não conhecer. Então existe um pouco até do preconceito, da resistência, por achar que a Ordem Demolay, a maçonaria, é algo ruim, e é totalmente diferente. A gente prega algo muito, muito diferente do que as pessoas acham. Só que em nossas reuniões tem um caráter discreto, nós não podemos ficar divulgando o que nós fazemos interior, né, em nossas reuniões, mas sim em filantropias, isso a gente divulga muito. Eu nem vejo a necessidade de divulgação do que acontece no interior, mas essa questão da filantropia, quando vocês fazem abertamente, olha, quem está fazendo esse tipo de trabalho comunitário é a Ordem Demolay. Sim, sim, a gente tem um banner. Nós temos o nosso banner, que geralmente quando a gente vai em eventos públicos fazer filantropia, a gente leva. Por exemplo, em Itaucara tem a IAPIC, que é a Associação Itaucarense de Apoio a Pessoas com Câncer. E todo ano eles têm uma festa, né, que é meio que uma festa junina, que eles arrecadam fundos e nós estamos apoiando eles direto. Ajudamos, eles deixam de contratar garçom, economizaram com garçom, e nós ajudamos, fazemos esse papel para eles. Esse negócio aí que o Dirley tá falando, maçom, ô Ramon. Nossa. já te botei na maçonaria aí, ó. Eu não posso, cara, eu não posso. Mas esse daí que ele tá falando pode parecer um pouco, assim, de exibicionismo, mas não é. Isso aí é uma forma de dar credibilidade. Pelo contrário, eu não vejo como exibicionismo. Eu tô vendo como algo, assim, muito interessante até. É, não é para dar credibilidade, porque tanto a maçonaria, assim, a gente falou que preconceito e coisa e tal, o maçom, o Demolay deve ser, não é tanto, mas deve ser, seguir também um pouco essa lógica. O maçom sofre muito preconceito, muito, muito mesmo, principalmente religioso, entendeu? Eu já ouvi, cara, gente na rua me vendo de terno, falando, uma senhora até uma vez, falou, Deus me livre, menino, maçom não vai pro céu não, sai disso, não sei o quê. Você tem 1 milhão de vídeos na internet falando todo tipo de bobagem sobre maçonaria. É justamente por essa confusão, por isso que eu fiz aquela pergunta, eu já sabia que não era uma religião, mas as pessoas pensam que é uma seita que é anticristã. É exatamente isso que eu ouço dos meus alunos, por exemplo, quando teve um período do meu trabalho, que eu trabalhei como professor de ensino religioso, né? Eu trabalhava muito a questão da história das religiões, e quando tocava no ponto da maçonaria, eu percebi uma certa resistência dos alunos, né? Porque o que tinha na cabeça deles era que a maçonaria, ela é uma religião, digamos, vamos lá, grosso modo, diabólica. É, essa aqui é como ela é vendida, né? E é pior do que o cara ser ateu, né? Tem duas coisas, se o cara fala assim, ó, eu sou ateu, o nego torce o nariz. Agora tem você falar que você é maçom, o nego quer te matar, né? É esse tipo de preconceito. Só me acho em ti. Desfeita a intriga, uó, um capricho, essa rixa e mal. Só uma questão. Primeiro eu gostaria de saber, por parte dos dois também, quais são, assim, os principais focos de preconceito. É só em cima desse eixo que eu falei sobre ser algo anticristão? Ou existem outros focos, outros tipos de preconceito que vocês já ouviram de pessoas? Olha, na Ordem Demolay, acho que o principal é a questão da ligação com a maçonaria. Uhum. É o principal, né? O principal fato. E o nome. o nome, né? As pessoas, geralmente, quando elas ouvem, pô, Demolay, o que é lei do demônio? Essa é boa, hein? Sério, geralmente. Rapaz, o povo tem uma criatividade, rapaz. Sim, cara. E na realidade, assim, existe sim esse preconceito. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo básico. Meu sobrinho foi batizado no ano passado, eu fui padrinho dele. Na igreja da minha cidade, na hora do batismo, o padre não aceitou que eu fosse padrinho dele. Eu tive que batizar em Aperibé, na cidade vizinha, porque eles não aceitaram por eu ter ligação com maçonaria, por ser Demolay. Já na, Já na cidade. Mesmo ajudando. É, sim, sim. A igreja em momentos realmente de trabalho comunitário. Sim, sim. E a maçonaria ajuda a igreja, se você dá uma noção. Acho que na última reforma que a igreja teve, a maçonaria doou tinta, etc. É, e eu tive que ir na cidade vizinha, Peribé, onde o padre é mais mente aberta e permitiu que eu fosse padrinho. Mas na minha cidade aqui não permitiu, porque eles ainda têm um pensamento, acho que muito medieval. Eu posso contar uma história também parecida, porque eu fui também padrinho da minha prima no casamento dela. E o padre, quando na última hora que eu fiquei assim, eu comentei com a minha esposa, falei, olha, já tem um mês que ela me chamou para ser padrinho, eu acredito que o padre não vai fazer nenhuma gracinha, né? No dia, na véspera, o padre chama minha tia, minha prima, fala que eu não posso ser o padrinho porque eu sou maçom. Olha aqui. Não vamos entrar nesse quesito. Até porque não é o foco aí do podcast. Inclusive, eu gostaria muito de gravar um podcast contigo sobre isso, Bruno. É legal, mas aconteceu. Você vê o que aconteceu com o Dirley, é comum comigo. Entendeu? Não, isso não é só com vocês, tá bem? Vamos lá. Com a Tio também, eu sei, né? Sobre essa questão de preconceito de pensamento religioso, ou liberdade de pensamento, eu mesmo, se eu explanar para todos os meus alunos, ou deixar isso exposto em uma rede social, eu fico desempregado em todas as escolas particulares. Né? Isso é sério, isso é sério. Já aconteceu comigo de eu ser demitido por conta disso. Inventaram uma outra história lá, mas a gente sabe. A gente sabe quando é sobre aquilo, sabe? A gente tem a postura, né? Eu acredito que é o Dirley também, é de não polemizar, entendeu? Então, a mulher falou aquilo comigo, o padre falou isso, e eu não fui lá tirar satisfação. Não, eu simplesmente fui para a cidade vizinha, onde a igreja católica era um pouco mais liberal. Ela não tem... Não, eu não digo preconceito, eu acho uma resistência na realidade, porque se fosse preconceito seria geral. É. Não é assim, não é um preconceito, acho que uma resistência local, da paróquia local. Existem alguns padres que são mais conservadores que os outros. E na cidade de Aperibé tem um padre lá que ele é muito mente aberta, ele aceita numa boa, entende, e ele sabe que a ordem em si, nosso papel na sociedade, nosso papel, ele não é de algo ruim. Pelas nossas ações na cidade são de coisas boas. Mesmo que não tenha acesso em nossas reuniões, nós deixamos bem claro a nossa iniciativa, o porquê que nós queremos na sociedade. Então, eu ainda fico triste por ter ainda paróquias que são contras, entendeu? Mas é liberdade, democracia, é isso. É, entristece principalmente porque a gente ajuda muito, né, Odirley? Sim, A gente ajuda muito essas igrejas. Mas olha só, depois disso ainda tivemos outro evento que ajudamos a igreja da cidade, e que eu falo pra vocês, isso daí aconteceu, fiquei chateado, mas jamais iria impedir de estar ali ajudando novamente eles, entendeu? É, isso aí é a melhor resposta que a gente pode dar para a sociedade, né? Não ter rancor, né? Não cometer o mesmo erro, né? Sim, sim. De ser um impedimento a algo como ele foi, né? Exato. Muito bem. É, mais uma perguntinha. Porque eu não tenho um vasto conhecimento sobre isso e estou vindo para cá como uma folha em branco. Mas por que que essas ordens, elas são ordens, existe algum motivo, se é que existe algum motivo para isso, por que que elas são ordens essencialmente masculinas? Foi uma pergunta boa. O Demolei também, não é só homem, né? Exatamente. Ah. Bom, olha, é uma questão de ritualística, eu não posso assim te falar realmente o real motivo, mas tem um porém ritualístico para ser só homens. Não existe, eu acho que eu não sei da ordem maçônica, eu não sou maçom, mas na ordem Molay não existe nenhum tipo de preconceito com mulher, nada disso. Não, de forma alguma. Não, entendeu? Só... Porque tem algumas pessoas que acham que é um preconceito, porque, por que vocês não aceitam mulheres? Não, existe a ritualística, existe toda uma liturgia que explica isso, mas é uma coisa fechada, a gente não pode falar, mas É, mas eu vou dizer pra você que tem entidades paramaçônicas pra mulheres. Exato, que eu ia te isso que eu ia pedir pra você falar. Existem as filhas de Jó, que é uma entidade paramaçônica pra filhas de maçons. Só pode mulher? É, só podem garotas. Existe o arco-íris, que é outra entidade maçônica feminina. E existe uma entidade maçônica que é pertencente do GOB, que se chama Peugeotista, que aceitam homens e mulheres. É. E a maçonaria, a explicação que a gente tem, também não tem nada a ver com preconceito. É simplesmente porque é uma ordem muito antiga, de um tempo que a mulher não participava mesmo, né, nem da política, nem da sociedade. Não sei por que motivos, né, eu nunca parei para pensar também por que a mulher era privada disso. É uma questão cultural isso aí vai longe. É, então, basicamente era uma tendência da época, né? As mulheres não participavam. E também a gente, quando a gente analisa a criação da maçonaria, foi criada num pub, né? O Ganso e a Grelha, né? The Grids and Ghouls, né? É, então era um lugar que só entrava homem. Já pensou se entra uma mulher naquela reunião que só tem homem bebendo lá? não tá. É a mesma coisa de que você vai ver pouca mulher no botequim. Eu acho que a explicação é essa daí. Os interesses. Eu acho que isso até é muito bom. Porque olha, se hoje a ordem maçônica já é vista e a ordem mulher já são vistas de olhos diferentes, já existe esse preconceito. Imagina se fosse uma sala fechada com homens e mulheres juntos. É. Seria bem pior, eu acho. Seria, né? Porque poderia ter outras invenções em cima desse negócio, né? E na ordem da Molei, a gente tem, tipo, existem éticas que somos ensinados. E uma delas é que um Demolei honra todas as mulheres, independente disso daí. Então, a ordem da Molei, ela não aceita mulheres, mas uma de nossas principais características, nossas éticas, é honrar todas as mulheres. É, e a mulher participa também, ela participa em outras ordens, mas são ordens irmãs, né? Realmente, e na própria Ordem da Molei, nós temos o Clube das Mães, que as mães se reúnem, também fazem reuniões, que ajudam o capítulo em filantropia, entendeu? É, na maçonaria, na nossa loja aqui em Pádua, tem o Clube das Acácias. É muito comum em outras lojas ter também. São as mulheres de maçom que se reúnem, fazem a reunião delas, a gente não participa nem nada. É, mas é de Pada, dá um show, né? E as tias trabalham mesmo. É, são boas de serviço, cara. Fazem as festas, elas são muito animadas. Eu já ouvi falar sobre esse grupo. São muito ativos, pessoal. A de Pada, acho que é uma das mais ativas que eu já vi nas lojas que eu já visitei. É, a gente tem até as mulheres. Nesse dia eu fui escalado para ajudar o Clube das Acácias, então... É uma oportunidade rara que eu tive de participar delas, né, com elas. E ajudando, né, eu não entrava na reunião nem nada. Ajudei assim a organizar o evento e elas fizeram, cara, um evento sensacional. Veio a vários clubes da Casa do Estado, do Rio, que eu esqueci até de falar, não sei se vale a pena comentar, que nós temos na maçonaria também tem as potências, que nem eu demolei, né, as potências que organizam as suas lojas, né. Cada loja responde a essa potência. E todas as potências respondem à grande loja de Londres. Respondem a um Supremo Conselho Maçônico do país e à grande loja de Londres, né? Então é uma estrutura muito organizada. E Ramon, só pra você ter uma ideia, como a Ordem da Molei, a maçonaria deve ter o mesmo preceito que a gente. É tão organizado que na Ordem da Molei nós temos um Tribunal de Justiça de Molei, que é referente ao Estado. Hoje, se o Demolei tiver algum ato que não vai de acordo com o nosso regimento, com nossas leis internas e até com as leis que não são nossas leis da Constituição, as leis do país, ele é julgado dentro do nosso código, ele é julgado no nosso tribunal. Existe o Tribunal de Justiça de Demolei, existe o Superior Tribunal de Justiça de Demolei, entendeu? Tem todo um processo dentro da ordem, tem um comitê fiscal, entendeu? Existe uma direção, tem toda uma questão envolvida, até para punir, até para punição. Existe várias coisas, é muito organizado. Legal. E a maçonaria nossa, ela tem a potência que é o Glemerge, a grande loja do estado do Rio, tem o Gobi, que é o grande gigante do Brasil. São os principais, né? Tem outros aí também. O da nossa loja de Pádua é a grande loja maçônica do estado do Rio. É o Glemerge, né? Só para curiosidade, porque eu falei do Clube das Acácias, foi eles que mandaram, fizeram o evento aqui na cidade. O Clube das Acácias aqui de Pádua organizou o evento a pedido da nossa potência, né, da grande loja do estado do Rio. E aqui a gente tem aqui as patrocinadoras. Para você ter uma noção, no Rio de Janeiro, o nosso Supremo, né, que é o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, ele tem um tratado, existe um tratado de amizade, porque existem dois Supremos, é um pouco diferente da Ordem Maçônica. Nós temos dois Supremos, existe um tratado de amizade entre os Supremos da Ordem Demolei e da Maçonaria. Por exemplo, hoje o SCODB, que é o Supremo que eu tenho filiação, ele tem um tratado de amizade com a grande loja do estado do Rio de Janeiro, que é um tratado que vem de muitos anos, porque o principal fundador da Ordem Demolei no Brasil, ele era um membro da grande loja, que foi Alberto Mansur. Alberto Mansur já foi o cara, já foi o cara da maçonaria também, e da grande loja. E também temos um pacto de amizade com o GOB do Rio de Janeiro e o GOB Nacional. Existe todo um tratado de amizade de preferência, onde as lojas da grande loja, se forem fundar um capítulo, tem preferência ao Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, tem todo esse trâmite. É legal comentar que é muito organizado, muito tudo articulado, né? Sim, tudo, tem toda uma articulação. Para você ter uma noção, para uma loja hoje abrir um capítulo, existe sim uma burocracia que é de documentos e todo um preceito na hora de você escolher os membros, porque o capítulo reflete muito a imagem da loja. Se os jovens do capítulo não forem de boa conduta, geralmente as lojas podem ficar mal faladas. Então hoje, uma loja maçônica, ela também dá muita importância a um capítulo Demolei, porque é de vital importância na sociedade. Você tá ali divulgando o nome da loja junto com o capítulo, mas tendo jovens bons que seguem o caminho correto. E uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem: ser um Demolei não quer dizer que você será um maçom. Isso tem que ficar claro, porque a Ordem Demolei, ela não tem essa ligação com a maçonaria. Claro, você tem uma facilidade por você já ter o contato, já ter amizade com os maçons, você já conhecer eles, viver, né, esse meio de maçonaria, Ordem Demolei, mas necessariamente ela não te garante a entrada na Ordem Maçônica. É legal, foi bom você falar disso aí, que é uma coisa que eu estava quase esquecendo de perguntar isso aí. Que são instituições diferentes, não é saiu do Demolei e virou maçom, não. É igual você falou, né? Mas realmente não é ligado, né? Eu que sou Demolei, se eu quiser, hoje com 22 anos de idade, se eu quiser entrar na maçonaria, eu vou ter que fazer a mesma coisa que uma pessoa que nunca foi Demolei iria fazer. Eu tenho todo o procedimento, a mesma coisa. A única coisa que eu acho que eu vejo assim, um pouco de vantagem, é porque eu tenho mais ligação com os maçons, então de certa maneira pode me ajudar um pouco, mas mesmo assim, na parte documento, nessa questão, acho que não influencia em nada. É, exato. Ajuda por ser um cara conhecido, né? Já dos irmãos da loja, né? Isso. Aí só pra fechar, amor, vou te passar. Vou citar um pouco da ética que é ensinada dentro da Ordem Demolei, que é que nós temos as nossas reuniões, nós somos ensinados algumas coisas, algumas éticas. Dentre elas, eu vou passar para você aqui: um Demolei serve a Deus, primeira. A segunda, um Demolei honra todas as mulheres. Um Demolei ama e honra seus pais. Um Demolei é honesto. Um Demolei é leal a ideais e amigos. Um Demolei executa trabalhos honestos. Um Demolei é cortês. Um Demolei é sempre um cavaleiro. Um Demolei é um patriota, tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Um Demolei sempre permanece inabalável a favor das escolas públicas. Um Demolei é o orgulho de sua pátria, seus pais, sua família e seus amigos. A palavra de um Demolei é tão válida quanto a sua confiança. Um Demolei, por preceito e exemplo, deve manter os elevados níveis aos quais ele se comprometeu. Então, isso é um pouco do que é passado para um Demolei quando ele ingressa na ordem. Hoje, a Ordem Demolei, existem 7 virtudes cardeais de um Demolei, que é amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. São as 7 virtudes. Claro, eu posso citar para você alguns Demoleis que são conhecidos no mundo. Que é, vou dar internacionalmente. Bill Clinton, nos Estados Unidos, é um Demolei. Walt Disney foi um Demolei, mas já faleceu. E no Brasil, um dos mais famosos é o jogador de vôlei, Dante. Também é um Demolei. Temos alguns, né, que são famosos, outros não, porque a carreira de alguns Demoleis foram para a fama, outros são médicos, advogados, físicos. Hoje nós temos muitos irmãos que seguiram vários caminhos. Esse é o principal objetivo da Ordem Demolei. Entre aspas, hoje, a Ordem Demolei é legal, assim, para mim que sou Demolei, para um jovem que vai entrar, é legal você estar dentro de um grupo, você ter reuniões, você ter isso, mas o principal objetivo da Ordem Demolei não são as reuniões, não é churrasco com os amigos. O principal objetivo é preparar o jovem para a vida adulta. É ensinar ele sobre questões da vida, do dia a dia, sobre liderança, né, características de trabalho. Por exemplo, um Demolei, quando ele faz 21 anos, tem a Associação Alumni, ele tem um acompanhamento mais forte, mais presente também da ordem, para ajudar ele a inserir no mercado de trabalho, para ajudar ele a estar participando de uma universidade, seja pública, seja particular. Porque hoje, um irmão, você pega esse laço entre irmãos e um ajuda o outro. Então, a facilidade de um ajudar o outro. Pô, uma universidade particular tem um tio, pô, que é reitor da Estácio. Aí, pô, o tio entrou em contato com o tio ajuda, dá uma bolsa. Então, isso que a Demolei proporciona para os seus membros é o auxílio entre os irmãos. Um ajudando o outro e sempre focando na vida profissional, entendeu? Nos estudos. É isso que a ordem quer proporcionar para os jovens, ensinar eles um pouco da filantropia para eles serem mais humanos e também a liderança, o caráter e o profissionalismo. É isso que a ordem quer inserir no jovem de hoje. Eu Dirley, só complementar aqui, quando você fala tio, você está falando do maçom, isso, né? Porque eu queria. Eu não expliquei isso. Na ordem Demolei Internacional, os maçons são chamados pelos Demoleis de Dead. Mas quando veio para o Brasil, teve essa modificação, que foram chamados de tios. Hoje, os Demoleis chamam os maçons de tios. Até não acho estranho quando você vê um barbado de 22 anos chamando o Bruno de tio. Nós acostumamos. E aí, tio? Nós estamos acostumados. A gente chama os maçons de tios. E no dia a dia, a gente encontra na rua e fala: "Ô, tio, tudo bem?" Não sei o quê. E assim, mesmo com maçom que eu nunca vi na minha vida, às vezes eu encontrei com ele na rua, identifiquei que era maçom, cumprimentei, chamei ele de tio. E assim, é um jeito de você tratar, tipo uma forma mais respeitosa, mais carinhosa de você lidar com a pessoa que é importante. As crianças falam isso comigo também, é só Então, depois desse discurso do Dirley, dos princípios aí do Demolei, a gente encerra aqui, né? Ele ficou excelente, como ele falou, os princípios aí que norteiam a ordem. E eu queria pedir o Dirley para dar uma dica aí, uma orientação para quem ouviu e quiser participar da Ordem Demolei, né, Dirley? Exatamente, Bruno. Vamos lá. Quem quiser participar da Ordem Demolei, tiver entre 12 e 21 anos incompletos, que se interessar, quiser fazer parte, é só procurar em Itaucara. Você procura na loja maçônica às sextas-feiras, entre 8 às 9 da noite, na reunião maçônica. Tem o jantar, Você pode estar lá presente, que eu sempre estou lá no jantar, né? Pegar uma boia lá. Você está presente, pode me procurar lá. Ou no domingo, né? Que é a reunião. Antes da reunião, às 9h30, também pode me procurar na loja maçônica em Taucara, ao lado do cemitério local, na rua, na avenida, né? Roberto Silveira, número 222. Não tem como errar, porque a loja maçônica tem um nome bem grande. É, você acha. E eu vou deixar. Ah, e não tá propício a trocadilhos o nome, né? Não mesmo. E Miracema, quem tiver interessado, na loja maçônica Auxílio Virtude, logo no centro. É, Libertas. A... Miracema e... Libertas, não? Isso, desculpa. Libertas Segunda. São Fidelis. É. E Miracema e Libertas Segunda, perto do centro ali da rodoviária. Só perguntar que eles vão falar onde é. E o mestre conselheiro lá é o Lucas Nassif, quem quiser procurar no Facebook. E Itaperuna, que é capítulo Melvin Jones, que é na Ringuete, se não me engano, loja Ringuete, que é no loja maçônica, que fica no alto do Morro do Cristo. E São Fidélis é o Auxílio Virtude, né? Com o irmão Pedro Galdar, se quiser procurar lá. Só tá procurando a gente, quem tiver interesse aí, que será muito bem-vindo para uma conversa, uma apresentação da hora. E quem quiser entrar em contato com o Dirley, pode mandar também e-mail aqui para o nosso site, ou mandar, que eu repasso para ele, que é o contato@rockside.com. Pode entrar no site também, que é rockside.com, e se quiser, tem um formulário para deixar mensagem, já cai tudo para mim. Qualquer coisa eu repasso para o Dirley, que eu tô sempre com ele também. É, e quem quiser também, às vezes, entrar em contato com o capítulo aí, o nosso site lá é capítulo756.com.br. Excelente. Então, ó, todo mundo aí, quem tiver interesse, pô, é muito interessante, tá? É altamente recomendado para você jovem, entendeu? Que gosta desse, vai se identificar com esses ideais, entendeu? Posso te falar que basicamente que a Ordem de Demolay segue muito parecido com os princípios maçônicos, e a maçonaria não tem nada na Terra parecido, tem nada, não dá para comparar com mais nada. Ela é maçonaria, só isso eu posso dizer. Isso aí, é uma aventura pra vida inteira. Isso que eu fico puto, só pra dizer isso. Feito de gostinho aí. Um século.